Fecheiro 62, página 561. Os dois homens entreolharam-se, mas nenhum se voltou para ela, sentindo-se um pouco envergonhados por expressarem ideias pessoais que pareciam contradizer as crenças dos seus povos. Por certo, já deveis saber que Marona vai unir-se outra vez, disse Danug, mudando de assunto. Ai, sim, inquiriu João Dalares. Não, não sabia. Quando? Dentro de alguns dias, na segunda cerimónia matrimonial, quando Folara e Aldanor se unirem, respondeu para Oleva, que entrava nesse instante. Vinha acompanhada por Joharan. Foi o que Aldanor me disse, acrescentou Danug. Trocaram cumprimentos, as mulheres abraçaram-se e o líder da nona caverna agachou-se e tocou na bochecha de Ayla com a sua. Aproximaram tamboretes da cama. E vai unir-se a quem? Quis saber Ayla, quando estavam já todos acomodados e retomando o fio da recente revelação. Com um amigo de Laramar, que vivia com ele e com todo aquele grupo no alojamento afastado. Aquele que já não usam, respondeu para Oleva. És Landoni, mas não daqui perto, segundo entendi. É de um grupo de cavernas nas margens do grande rio, a oeste daqui. Ouvi dizer que veio à nossa reunião de verão para trazer uma mensagem a alguém e decidiu ficar. Não sei se já conhecia Laramar e os outros, mas ficaram grandes amigos, comentou Joharan. Creio que sei quem é, disse João Dalar. Vive no acampamento da Quinta Caverna, desde que o grupo abandonou o alojamento afastado. E Marona também se instalou aí. Conheceram-se no acampamento, explicou para Oleva. Pensava que Marona não queria voltar a unir-se. E ele parece bastante jovem. Pergunto-me por que o terá escolhido, disse João Dalar. Se calhar não teve outro remédio, conjeturou para Oleva. Toda a gente diz que é tão bonita que poderia ter quem quisesse, disse Ayla. Para uma noite, sim, mas não como companheira, respondeu Danug. Eu ouço o que se diz por aí. Os antigos companheiros não falam muito bem dela. E nunca teve filhos, acrescentou para Oleva. Há quem diga que não pode tê-los. Quiçá alguns homens a desejem menos por causa disso. Mas pelos vistos, ao seu pretendente, isso não importa. Marona pensa ir com ele para a sua caverna. Creio que o conheci uma noite, quando voltava do acampamento Lanzadoni com Ecosar, disse Ayla. Não posso dizer que me entusiasmasse, porque saiu do alojamento afastado. Saíram todos, quando alguém se apropriou dos objetos pessoais de algum deles, respondeu Joharan. Ouvi falar disso, mas na altura não prestei muita atenção, comentou João Dalar. Alguém se apropriou de alguma coisa? Indagou Ayla com interesse. Alguém levou objetos pessoais de quase todos os que estavam ali alojados, respondeu Joharan. E por que se lembraria alguém de fazer tal coisa? Inquiriu Ayla. Não sei. Mas Laramar apanhou um desgosto quando descobriu que desaparecera um traje novo de inverno que acabara de trocar, além da sua bolsa e quase toda a barba. A outro tiraram umas luvas novas e a um terceiro uma faca. E também levaram quase toda a comida, explicou Joharan. Alguém sabe quem foi o responsável? Quis saber João Dalar. Desapareceram duas pessoas, Bruqueval e Madromã, respondeu Joharan. Bruqueval foi-se embora sem nada, pelo menos que saibamos. Segundo os restantes homens que viviam no alojamento afastado, os seus pertences continuavam lá, depois de ter abalado. Mas mais tarde desapareceram quase todos, e os de Madromã também. Ouvi Zelandoni comentar com alguém que Madromã, depois de expulso da Zelandónia, não devolveu os objetos sagrados que recebeu como acólito, comentou para Oleva. Eu vi Madromã quando se ia embora, exclamou Ayla, recordando-se de imediato. Quando? Perguntou Joharan. Foi no dia em que a nona caverna repartiu um banquete com os Lanzadoni. Eu era a única no acampamento e acabava de sair do abrigo. Ele fitou-me com tanto ódio que até me assustei. Mas pareceu-me que estava cheio de pressa. Recordo que notei algo de estranho nele. Até que me dei conta de que nunca o tinha visto sem a sua túnica de acólito. E nesse dia andava vestido com uma roupa normal. Mas estranhei que a roupa estivesse decorada com os símbolos da nona caverna, não da quinta. Então agora já sabemos o que aconteceu ao traje novo de Laramar, disse Johanan. Já tinha pensado se não teria sido ele. Acreditas que foi Madre Oman quem o levou? Inquiriu Ayla. Sim, isso e tudo o resto que desapareceu. Acho que tens razão, Johanan, concordou Jondalar. Suponho que não se atrevia a enfrentar as pessoas, depois da vergonha de ter sido expulso pela Zelandónia. Pelo menos as pessoas que o conheciam, declarou Danug. Para onde terá ido? Perguntou Proleva. Provavelmente tentará procurar outros com quem viver, retorquiu Johanan. Por isso levou as coisas, porque sabe que em breve chegará o inverno e não tem um lugar onde ficar. Como conseguirá que um grupo desconhecido o aceite? Não tem ofício? Nunca foi um grande caçador? Ouvi dizer que já não caçava desde que se juntou à Zelandónia. Nem sequer acompanhava as caçadas, disse Jondalar. Mas isso qualquer pessoa pode fazer. E falo qualquer um. As crianças adoram sacudir os arbustos e fazer muito barulho para assustar os coelhos e outros animais e depois persegui-los em direção aos caçadores ou a uma rede, comentou Proleva. Madre Oman tem um ofício. Por isso não devolveu os objetos sagrados que recebeu da Zelandónia, lembrou Johanan. É isso que fará. Será um Zelandóni. Mas ele não é um Zelandóni, exclamou Ayla indignada. Mentiu acerca do seu chamamento. Mas nenhum grupo de desconhecidos saberá disso, contrapôs Danug. Esteve tantos anos na companhia dos Zelandónia que aprendeu a comportar-se como se fosse um deles. Voltará a mentir, vaticinou Proleva. Achas mesmo que o fará? Perguntou Ayla, horrorizada só de pensar em tal coisa. Deverias dizer à Zelandóni que o viste ir-se embora, Ayla, recomendou Proleva. E os restantes líderes também devem sabê-lo, acrescentou Johanan. Talvez possamos mencioná-lo antes da tua reunião amanhã de manhã, Jondalar. Ao menos assim as pessoas terão outro tema de conversa, para além da tua situação. Ayla abriu os olhos desmesuradamente. Já? Indagou. Proleva. Eu penso ir. Encontravam-se no exterior, ao nível do chão, frente às encostas que formavam o grande anfiteatro natural. Laramar estava ali sentado e, embora ainda tivesse a cara um pouco inchada, muitas cicatrizes e o nariz maltratado, parecia bastante recuperado da tareia dada pelo homem que se encontrava de pé à sua frente. Jondalar procurou não estremecer quando a brilhante luz do sol vespertina iluminou o rosto daquele homem. Nem pessoas chegadas o teriam reconhecido se não soubessem quem ele era. Ao princípio, temeram que perdesse um olho e Jondalar ficou satisfeito que isso não tivesse acontecido. Em teoria, era uma reunião da nona e da quinta cavernas, com os Zelandónia como mediadores. Mas, dado que qualquer parte interessada podia assistir, quase todos os presentes na reunião de verão sentiram curiosidade e se declararam como interessados. Embora a nona caverna tivesse preferido adiar a acariação até depois daquele encontro estival dos Zelandóni, a quinta caverna insistira em executá-la o quanto antes. Como tinham pedido à quinta caverna que aceitasse Laramar, os seus membros queriam saber que tipo de compensação podiam esperar, tanto eles como Laramar, por parte de Jondalar e da nona caverna. Jondalar e Laramar haviam-se visto pela primeira vez depois do incidente, um pouco antes da reunião pública, no alojamento da Zelandónia, na presença de Johanan, que é Mordan, o líder da quinta caverna, os Zelandónia de ambas as cavernas e vários outros líderes e Zelandónia. Sabiam que Martona não estava bem e disseram-lhe que não precisava de assistir à reunião, sobretudo porque a mãe de Laramar já não estava no mundo dos vivos. Mas ela nem quis ouvir falar em tal coisa. João da Lara era seu filho e ela não pensava faltar. Não participaram na primeira reunião as companheiras dos dois implicados, porque ambas representavam complicações. Ayla, porque desempenhara um papel crucial no incidente. A companheira de Lara Amar, porque não desejava mudar-se para a Quinta Caverna com ele, sendo esse outro assunto pendente. João da Lara apressara-se a dizer o muito que lamentava e se arrependia dos seus atos. Mas Lara Amar limitou-se a mostrar desprezo pelo irmão alto e corpulento do líder da Nona Caverna. Por uma vez na vida, Lara Amar tinha a autoridade moral do seu lado. Tinha razão, não fizera nada de mal e, por isso, não ia renunciar à sua vantagem. Quando os participantes saíram do alojamento, escutava-se entre o público um murmúrio de conversações. Depois de circular a notícia de que Ayla vira Madromã abandonar o acampamento com roupa roubada a Lara Amar. A isso seguiram-se os mais diversos comentários acerca das inúmeras circunstâncias do caso. Os conflitos passados de João da Lara e da Primeira com Madromã. A expulsão deste da Zelandónia. E o papel desempenhado por Ayla. E porque foi ela a única a vê-lo partir. Em atitude expectante, as pessoas acomodaram-se, dispostas a presenciar os acontecimentos. Não era com frequência que podiam testemunhar atos tão dramáticos. Todo aquele verão fora emocionante e haveria temas de sobra nos longos e lentos dias de inverno. Hoje temos de resolver assuntos graves. Começou a primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra. Não são assuntos do mundo dos espíritos, mas sim problemas entre os filhos de Doni. E pedimos-lhe que observe as nossas deliberações e nos ajude a decidir a verdade, a pensar com clareza e a tomar decisões justas. Tirou uma pequena escultura e levantou-a. Era uma figura de mulher, com as pernas estreitando-se até terminarem em dois pés apenas insinuados. Apesar de não verem bem o objeto que segurava na mão, todos sabiam que se tratava de uma Doni, um receptáculo para o espírito da Grande Mãe Terra que tudo abarcava, pelo menos aqueles que residissem numa parte essencial da sua natureza. No centro do anfiteatro tinham um marco de pedras, quase um pilar, provido de uma ampla base, formada por rochas relativamente grandes que se estreitavam até se truncarem a uma determinada altura numa superfície plana de cascalho arenoso. Com um gesto decidido, a primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra espetou os pés da Doni no cascalho miúdo e segurou-a para que todos a vissem. A principal função da Doni, nesse contexto, era impedir as mentiras intencionais. E, nesse aspecto, a mãe era uma grande dissuasora. Quando se invocava expressamente o espírito da mãe para que observasse qualquer coisa, todos sabiam que ela detectaria toda e qualquer mentira e dá-la-ia a saber. Embora uma pessoa pudesse mentir e safar-se momentaneamente, no final acabaria por saber a verdade e, geralmente, com repercussões muito piores. Embora nesse dia o perigo de que alguém mentisse fosse mínimo, a Doni podia exercer a sua influência, limitando a propensão para o exagero. Se estiverem todos de acordo, sugiro que comecemos, anunciou a primeira. Houve muitas testemunhas. Por isso, não creio que seja necessário entrar em pormenores acerca das circunstâncias. Na última festividade, para honrar a Grande Mãe, João da Lara encontrou a sua companheira Ayla a dividir o dom dos prazeres da mãe com Lara Amar. Tanto Ayla como Lara Amar deitaram-se por vontade própria. Não houve uso da força nem coação. Não é assim, Ayla? Ayla não esperava ser interrogada tão cedo. Converter-se de repente no foco de todas as atenções por parte do público. Na verdade, nem sendo apanhada desprevenida, saberia mentir, por mais que tivesse tentada. Sim, Zelandoni, é verdade. Foi assim, Lara Mar? Sim, ela estava mais do que disposta. Perseguiu-me, respondeu ele. A primeira conteve um ligeiro impulso de o alertar para que não exagerasse. E continuou. E o que se passou em seguida? Decidia entre perguntá-lo a Ayla ou a João Dalar. Mas Lara Mar adiantou-se. O que aconteceu está bem à vista. Quando me apercebi, tinha João Dalar em cima de mim a dar-me murros na cara. João Dalar? O homem alto baixou a cabeça e engoliu a saliva. Sim, foi isso que é que sucedeu. Quando o vi com Ayla, arranquei-o de cima dela e comecei a bater-lhe. Agi muito mal e não tenho desculpa, respondeu João Dalar, sabendo no fundo do seu coração, mesmo enquanto o dizia, que voltaria a agir da mesma forma. Sabes o que te levou a bater-lhe, João Dalar? Perguntou a primeira entre aqueles que serviam a mãe. Estava enciumado, murmurou ele. Estavas com ciúmes, foi isso que disseste? Foi sim, Zelandoni. Se necessitavas de expressar os teus ciúmes, João Dalar, não bastava tê-los simplesmente separado? Tinhas mesmo de lhe bater? Não consegui evitá-lo. E quando comecei, João Dalar abanou a cabeça. E quando começou, ninguém conseguia detê-lo. Até me atingiu a mim, interveio o líder da Quinta Caverna. Estava fora de si, como se vítima de um arroubo de fúria. Não sei o que teríamos feito se aquele mamutói enorme não o tivesse agarrado. Por isso está tão disposto a acolher Lara Mar, sussurrou falar à proleva. Mas em voz suficientemente alta para quem estava mais perto ouvisse. Ficou furioso porque não conseguiu deter João Dalar e ainda levou um murro ao tentar. Além disso, gosta da barba de Lara Mar. Mas talvez descubra que ele não é flor que se cheire, disse Proleva. Não seria a primeira pessoa que eu convidaria para fazer parte da minha caverna. Voltou a dirigir a sua atenção para o centro do anfiteatro. Por isso tentamos mostrar como os ciúmes são absurdos, explicava a Zelandoni. Podem facilmente escapar-se-nos das mãos. Entendes, João Dalar? Sim, Zelandoni, entendo. Foi uma estupidez da minha parte e lamento muito. Farei o que me mandares para o compensar. Quero reparar os danos. Não podes repará-los, argumentou Lara Mar. Não podes dar-me uma cara nova. Da mesma forma que não podes devolver os dentes a Madre Omã. A primeira fitou Lara Mar com profunda irritação. O assunto não vinha a propósito. Não era necessário abordá-lo. Aquele homem não fazia a menor ideia até que ponto João Dalar fora provocado nessa situação em particular. Mas nada disse. Já foi paga a devida compensação, declarou Martona em voz alta. Espero que agora se pague outra, replicou Lara Mar. O que esperas? Perguntou a primeira. Que reparação exiges? O que queres, Lara Mar? O que quero é esmurrar aquela cara bonita, contestou Lara Mar. A assistência soltou uma exclamação. Não duvido, mas essa não é uma solução autorizada pela grande mãe. Ocorre-te alguma outra possibilidade de reparar o dano causado? Inquiriu a Donie. A companheira de Lara Mar pôs-se de pé. João Dalar passa a vida a aumentar o refúgio da família dele. Por que não lhe pedes que construa um abrigo maior para a tua família? Propôs em voz alta. Essa é uma boa opção, Termeda, afirmou aquela que era a primeira. E onde preferias que fosse, Lara Mar? Na nona caverna ou na quinta? Isso não é compensação para mim, contrapôs Lara Mar. Quero lá saber que tipo de abrigo ela vive. De qualquer maneira, acabará por se transformar numa pocilga. É-te indiferente em que condições vivem os teus filhos, Lara Mar? Quis saber a primeira entre aqueles que serviam a mãe. Os meus filhos? Se o que dizes é verdade, eles não são meus. Se as crianças se iniciam, tendo as pessoas que se deitar umas com as outras, então eu não iniciei nenhum deles, com exceção do primeiro. Há anos que não tenho nenhuma ligação com ela. Já para não falar de dividir prazeres, Acredita, com essa mulher não há prazer possível. Não sei de onde saíram essas crianças. Talvez das festividades da grande mãe. Se des bebida suficiente a um homem, até mesmo ela pode parecer atraente. Não sei quem iniciou os meus filhos, mas sei que não fui eu. Essa mulher, a única coisa que sabe fazer é beber a minha barba, disse Laramar num tom desdenhoso. Ainda assim, Laramar, são os filhos do teu lar. É responsabilidade tua cuidar deles e alimentá-los, disse aquela que era a primeira. Não podes dizer assim sem mais nem menos que não queres saber deles para nada. Por que não? Não quero saber deles para nada. Nunca significaram nada para mim. Se nem sequer ela se preocupa com eles, por que haveria eu de me preocupar? O líder da Quinta Caverna estava tão horrorizado quanto os restantes, com a atitude cruel de Laramar para com as crianças do seu lar. Entre a assistência, Proleva sussurrou. Eu bem disse que ele não era flor que se cheirasse. Sendo assim, quem esperas que cuide das crianças do teu lar? Laramar? Perguntou a Zlandoni. O homem calou-se e franziu o sobrolho. Por mim, pode muito bem ser João da Lar. Não pode dar-me nada do que eu queira, realmente. Não pode devolver-me a cara. E eu não posso ter a satisfação de lhe dar o que ele me deu a mim. Se está tão desejoso de me compensar, de reparar os danos causados, então que toma a seu cargo essa arpia, essa mulher manipuladora e a sua prole desfomeados, replicou Laramar. João Dalar pode estar em dívida para contigo, Laramar, mas isso é pedir muito a um homem que tem a sua própria família. Assumir a responsabilidade de uma família do tamanho da tua, interveio Joharan. Não faz mal, Joharan. É isso que farei, interrompeu João Dalar. Se é isso que ele deseja, é isso que farei. Se ele não vai assumir a responsabilidade do seu próprio lar, alguém tem de o fazer. Essas crianças precisam de uma pessoa que se ocupe delas. Não achas que deverias consultar Ayla primeiro? Inquiriu Proleva, sentada entre a assistência. Semelhante responsabilidade irá tirar-lhe tempo para dedicar à sua própria família. Se bem que eles os dois já se ocupam mais dessa família do que Laramar ou Tremeda, pensou, mas não o disse em voz alta. Não, Proleva, João Dalar tem razão, afirmou Ayla. Eu também sou responsável. Não pensei nas consequências. Sou igualmente culpada. Se Laramar fica satisfeito que assumamos a responsabilidade de cuidar da sua família, então devemos fazê-lo. Muito bem, Laramar. É isso mesmo que desejas? Inquiriu a primeira. Sim. Se com isso me deixarem em paz, por que não? Respondeu Laramar e soltou uma gargalhada bem sonora. Cedo-te, Tremeda, com todo o gosto, João Dalar. E tu o que dizes, Tremeda? Consideras esta solução satisfatória? Perguntou a Zlandoni. E ele constrói-me um abrigo novo, como o que está a fazer para ela? Quis saber a mulher, apontando para Ayla. Sim, garantirei que terás um abrigo novo, retorquiu João Dalar. Queres que o construa na nona caverna ou na quinta? Bem, se vou ser a tua segunda mulher, João Dalar, respondeu ela com um tom coquete, será melhor que fique na nona caverna. Além disso, é o meu lar. Escuta-me bem, Tremeda, disse João Dalar, olhando-a fixamente. Não vou assumir-te como segunda mulher. Disse que assumirei a responsabilidade de cuidar de ti e dos teus filhos. Garanti que te construí um abrigo novo. É só até aí que se estendem as minhas obrigações. Faço para reparar os danos que infligi ao teu companheiro. Não serás de maneira nenhuma uma segunda mulher para mim, Tremeda. Estamos entendidos? Laramar riu-se. Não digas que não te avisei, João Dalar. Disse-te que ela era uma arpia manipuladora. Irá usar-te de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Soltou outra gargalhada. Sabes uma coisa? Talvez o arranjo não seja assim tão mau. Vai dar-me uma certa satisfação ver como a aguentas.